alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Splish Splash. Fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Vocês se lembram dessa música? Maurício, não é nada disso não, rapaz. Começa o programa, depois você fala. É que a gente começa a ver as coisas aqui assim. Eu tô vendo aqui essa música e aí já vem na cabeça a vontade de começar a falar dela. Mas eu tenho que primeiro cumprimentar vocês, meus amigos, minhas amigas. Ei, gente boa, gente querida, gente do meu coração. Alegria estar aí novamente com vocês, levando o nosso encontro, nosso programa. Ah, como é bom a gente saber que tem gente aí escutando do Oiapoque ao Chuí, de norte a sul, de leste a oeste, em qualquer parte onde tiver um computador. Até em Portugal e na Espanha nós estamos lá, não é? O pessoal está nos ouvindo fora do Brasil. Isso aí, para mim, é uma honra muito grande. Eu me sinto muito feliz mesmo saber disso. Então, para todo mundo, ó, aquele abraço! E no programa de hoje, eu vou ter aqui Bee Gees, Golden Boys, Márcia Ferreira, Roberto Carlos, aquela música que eu estava cantando, Splish Splash, né? Milionários a Rico, Bryan Adams e também tem muita coisa boa. E também a carta de destaque, né? Ah, sim, tem mais uma. Você gostou da de ontem, não gostou? Pois é, hoje tem uma cartinha boa também, viu? É, fique atento, fique ligado, viu? Vamos começar trazendo aí a primeira música? Aí, meu amigo Beto Santos. Ô, menino, mas tu tá no sucesso, hein? Graças a Deus. Beleza, viu? Tô feliz e acompanhando o teu sucesso aí. Beto Santos com a participação da dupla Francis e Juliano. Toma. Então toma, roda lá, menino. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma. Vamos que vamos. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira. Pode ser balada ou até micareta. Pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada. Vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado tem micareta, já estou me preparando. Domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Olha, essa minha carta de destaque de hoje, viu? Ela veio, sabe de onde? É de algum lugar de Rondônia. Eu tô olhando aqui no Carimbo do Correio, mas na verdade o Carimbo do Correio é do Mato Grosso. Então talvez a pessoa tenha, assim, tenha colocado numa agência de correio,

Isso aí ele está falando da vida, né? Que a vida é uma peça. Só que aí não tem ensaio, você tem que viver de acordo com aquilo que vai acontecendo a cada hora, a cada instante. Então você tem que viver intensamente, porque de repente fechou a cortina, aí acabou a vida. Fechar a cortina aqui simbolicamente quer dizer que chega o momento de você mudar de dimensão. E aí então você pode terminar sem nenhum aplauso. Muito bom. Muito boa essa frase aqui do Charlie Chaplin, né? Olha agora os Golden Boys, vão aí cantar. Eita, te garanto que a turma da Jovem Guarda se lembra com muito carinho dessa música aí. Há um alguém na multidão, roda lá, meninão, roda os Golden Boys. Roda lá, pode rodar, roda. Se você perdeu um amor como eu, alguém que você nunca jamais entendeu, pra que lamentar o que aconteceu? Há um outro alguém esperando você. Há um alguém na multidão que vai adorar com devoção. Há um alguém na solidão que vai lhe entregar com amor o seu coração. A vida tem sido mal pra você, e o destino ingrato lhe faz padecer. Não chore nunca mais, você vai ser feliz. Ouça com atenção esses versos que eu fiz. Há um alguém na multidão que vai adorar com devoção. Pois é, rapaz, Copa do Mundo tá chegando aí. E o que já tem de gente de tudo quanto é parte, de todas as partes do mundo aqui, é brincadeira. Agora, o problema tudo não é isso. O problema é que tudo encareceu, virou um inferno. Você chega no mercado agora para comprar qualquer coisa, o que custava, vamos dizer, R$1, tá custando R$2, tá custando o dobro. Você chega num lugar que presta um serviço, até, você vê o preço da gasolina, um país que produz, que diz que é autossuficiente, que tem o pré-sal, a gasolina acima de R$3, um preço absurdo desse. Quero ver depois da Copa o que vai acontecer. Nós vamos estar lascados. Não é querer ser pessimista, não, mas tudo nos leva para esse caminho aqui da conclusão, que infelizmente, né, vamos ter aqui um período muito ruim aqui para o nosso país. Vamos ter um período muito ruim mesmo. E pior se continuar com essa atual concepção política que a gente está vivendo, né? Isso aí é que é muito pior. Credo. Ô, gente, eu vou trazer agora a Márcia Ferreira para cantar. E essa aqui eu quero até com o meu amigo Clodoaldo Dantas, né? Ele está pedindo para ouvir. Dedicando, ele diz assim: olha, moço, eu quero ouvir a música da Márcia Ferreira e eu quero dedicar para os meus manos, o Cícero Dantas com a sua esposa Socorro de Paulo no travessão do Surini, em Altamira, no Pará, a Solange Dantas em Brasil Novo, Luiz Bilhar em Oiapoque, o Antônio Bilhar no Porto, Oiapoque no Amapá, O Antônio Bilhar está em Porto de Vitória, no Pará. A Rosemeire, o Gladson, Cecília e seu pai José Paulino Bilhar em Altamira. Ainda para os primos Antônio de Paula e Maria de Paula em Medicilândia, no Pará. Eles todos curtem também de montão o nosso programa. Muito obrigado, viu, Clodoaldo Dantas, você que está em Fortaleza e deve passear agora esses dias lá pro lado do seu pessoal, né? E daí sair de Fortaleza, vai lá para Altamira. E aí, então, você vai levar o meu abraço para todo mundo, falou? Tá aí, Márcia Ferreira canta. Ô, musiquinha gostosa. Mexe, mexe, Márcia Ferreira. Roda lá, menino. Mexe, mexe, mexe, requebrando meu amor. Mexe, mexe, mexe, foi assim que me ganhou. Mexe, mexe, mexe, requebrando meu amor. Mexe, mexe, mexe, foi assim que me ganhou. Menino faceiro que me conquistou, com esse jeito maneiro, quero seu amor. Nesse seu gingado não tem pra ninguém. Só você me domina, dançando gostoso no seu vai e vem. O seu vai vir, vai, vem quebrando o rapaz. O seu vai vir, vai, vem que eu quero mais. O seu vai vir, vai, vem quebrando o rapaz. O seu vai vir, vai, vem que eu quero mais. Mexe, mexe, mexe, requebrando meu amor. Mexe, mexe, mexe, foi assim que me ganhou. Mexe, mexe, mexe, requebrando meu amor. Mexe, mexe, mexe, foi assim que me ganhou. Menino faqueiro que me conquistou, com esse jeito maneiro, quero seu amor. Seu corpo malhado atiçou meu desejo. Quero te beijar, quero te conquistar nesse vai e vem. No seu vai vir, vai, vem quebrando o rapaz. No seu vai vir, vai, vem que eu quero mais. No seu vai vir, vai, vem quebrando o rapaz. No seu vai, vem que eu quero mais. Mexe, mexe, mexe, vem quebrando meu amor. Mexe, mexe, mexe, foi assim que me ganhou. Mexe, mexe, mexe, vem quebrando meu amor. Mexe, mexe, mexe, foi assim que me ganhou. Programa Maurício Fares. É, daqui um pouquinho essa historinha de hoje, viu, minha gente? É a carta do jovem apaixonado de algum lugar de Rondônia. Vocês vão conhecer essa história já já, tá? Mas ainda tem algumas musiquinhas aqui pra rodar pra vocês. Ah, legal. Você quer curtir mais uma bonitinha? Quer? Então, eu vou trazer essa aqui, olha. É o Maione e Duarte. Tem mesmo, viu? É o melô do gago. Então, roda lá o Maione Duarte, menino. Roda! Praça principal da cidade onde eu moro, na calçada do coreto, dei aquele tropeção. Saí catando mamonas e sem freios fui parar entre as pernas da menina, lá no meio fui ficar. Que isso? Que o que? Que isso? Que o que? beijar. Eu fiquei encabulado com a beleza que ela tinha. Me ajudou a levantar, me deu um beijo na boca. Ai meu Deus, que coisa louca, comecei a gaguejar. Que isso? Que o que? Que isso? Que o que? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Que isso? Que o que? Que isso? Que o que? Levantei descanhotado, mil desculpas quis pedir, mas olhando para a moça comecei a gaguejar. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Olha, tem uma frase aqui que sempre passa por mim e eu sempre a leio no programa porque eu acho muito interessante. Acho bom quando é uma frase desse estilo porque dá para que a gente tenha uma reflexão, para que a gente possa pensar direitinho sobre a vida da gente e sobre a vida das outras pessoas. Olha aqui essa frase, essa que eu estou dizendo em particular. Antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos, percorra o caminho que eu percorri, viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas, as minhas alegrias, percorra os anos que eu percorri, tropece aonde eu tropecei e levante-se assim como eu fiz. E então sim, aí você poderá julgar. Cada um tem a sua própria história. Então não compare jamais a sua vida com a minha ou com a dos outros. Você não sabe como foi o caminho que eles tiveram que trilhar na vida, não é mesmo? Então muito boa essa frase. Quando aparece aqui, eu sempre faço questão de divulgar novamente, porque dá para que a gente faça uma reflexão aqui. E perceba que, na verdade, ninguém pode ficar julgando ninguém, porque ninguém sabe o que se passou com a outra pessoa, quais as dificuldades que ela teve para chegar até onde chegou nos dias de hoje, não é? Então a gente tem que respeitar a individualidade de cada um e, principalmente, a privacidade de cada um. Mais música. Agora quem vem aí é um sucesso de 1963. Roberto Carlos, Splish Splash, roda lá, menino, roda. Splish Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish Splash, todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah, Splish Splash. Yeah, yeah, splish, splash, splish, splash. Yeah, yeah, yeah, splish, splash, splish, splash. Splish, splash fez o tapa que eu levei dela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava apanhando. Agora lá em casa todo mundo vai saber que o tapa que eu levei fez barulho e fez doer. Yeah! Splish Splash! Todo mundo olhou, mas com água na boca ninguém mais ficou. Yeah, yeah! Splish Splash! Splish Splash! Splish Splash! Yeah, yeah! Splash fez o beijo que eu dei nela dentro do cinema. Todo mundo olhou me condenando só porque eu estava amando. agora lá em casa todo mundo vai saber que o beijo que eu dei nela fez barulho sem querer. Yeah! Splish, splash! Todo mundo olhou, mas com água na boca muita gente ficou. Yeah, yeah! Splish, splash! Splish, splash! Splish, splash! Yeah! Uma olhadinha aqui na carta de saque, ela é grande, rapaz. É, o menino escreveu, olha, uma, duas, três laudas, mas eu vou ler direto a carta, aí eu faço aí um meio resumo, né, de forma que não perca aí o teor, nem que dificulte o entendimento daquilo que ele está se propondo aqui na carta dele, né? Então daqui um pouco é a carta do jovem revoltado, não, jovem apaixonado de algum lugar de Rondônia. Já eu trago essa historinha para vocês, viu? Agora quem vem aí para cantar é o milionário José Rico. A força nasce de uma despedida. Roda lá, menino. Me envergonho em dizer que estou na fossa. Fala a verdade, é um direito que me assiste. Não acredito que exista alguém que possa ficar calado em situação tão triste. Assim ausente de quem amo loucamente, sem piedade, a saudade me devora. Estou cantando com a garganta simplesmente, mas aqui dentro tudo em mim lamenta e chora. A força nasce de uma despedida. Vida. Fiquei jogado para as traças do destino. Eu desafio, pouco a pouco me destroça, choramingando, tal e qual um pequenino. Vou soluçando e curtindo a minha força. Eu roceio quando pede chuva mansa, o poderoso faz chover na sua nossa. Por isso vivo alimentando a esperança, e tenho fé que vou sair da minha força. A força nasce de uma despedida. Nossa vida. Programa Maurício Fares. É, ainda tem mais uma musiquinha antes da carta de destaque, então eu vou trazer logo a música, não é? Vou rodar aí, é o Brian Adams, Heaven. Depois dessa música então, vocês podem ir se aproximando, quem quiser fazer a pipoquinha faça, e se prepara que aí vai ter a carta de destaque de hoje. Então roda lá, Brian Adams, Heaven. Vamos nessa, menino. Thank you. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Pois muito que bem, chegue para perto, se aproxime, agora é a hora, chegou o momento, o instante, menino já tá lá com o dedão assim, ó, já tá lá apontando. Então, solta a vinheta, carca o dedo aí na vinhetinha da carta destaque, vamos nessa. E agora, a carta destaque do ouvinte. Gente, essa história é a carta do jovem apaixonado de algum lugar de Rondônia. Veja o que ele escreve aqui. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Maurício, eu sou nascido aqui mesmo em Rondônia. Eu tenho 18 anos e meus pais são de Florestópolis, no Paraná. Eu conheço Florestópolis, rapaz. É, eu estive lá, tem uns 3 anos que eu estive lá em Florestópolis. Pois é, Maurício, meus pais vieram para cá para trabalhar e cuidar das terras de um tio meu, irmão do meu pai, que tinha ganhado essas terras do INCRA. Mas o meu tio adoeceu e teve que ir para São Paulo fazer tratamento. E por essa razão, então, meu pai veio com minha mãe e mais 2 irmãos para cuidar das terras do meu tio, até ele se curar e voltar. Eu estava na barriga da minha mãe. Ela conta que foi tudo muito difícil no começo, porque não tinha estrada, não tinha escola, hospitais, nada. Não tinha nada por aqui. Era só mata fechada e muito trabalho. Depois de 4 meses que estavam lá, eu nasci. O meu tio, que estava em São Paulo fazendo tratamento, ficou curado e voltou. Mas ele não tinha mais condições de cuidar da terra. E então vendeu para o meu pai e voltou para Florestópolis. Eu fui crescendo, Maurício, e a região também foi se desenvolvendo. Meus irmãos ajudavam o pai nas terras e estudavam na escola que ficava 8 quilômetros distante de casa. Eu também estudei lá, fiz o ensino fundamental e fui até a 8ª série. Mas eu não pude seguir adiante porque tinha para poder continuar estudando, eu teria que mudar para outra cidade e eu não queria abandonar meus pais. Olha, Maurício, eu fiquei conhecendo aqui uma garota da minha idade quando nós fazíamos a 4ª série do fundamental. E fomos passando de ano e continuamos estudando na mesma sala. Ela morava num sítio distante do nosso, uns 10 quilômetros. De vez em quando, os nossos pais iam visitar um ao outro e assim o tempo foi se passando. Quando nós completamos 16 anos, terminamos o que se chama ginásio. E ela então me disse que gostaria muito de ir para a cidade de seus pais para poder continuar seus estudos. Os pais dela são de Colatina, no Espírito Santo. Ela disse que tinha seus avós que moram lá e poderia ficar na casa deles até completar os estudos. Olha, moço, quando ela me disse isso, queria ir embora, eu senti uma pontada no meu coração, pois foi aí que eu descobri que eu amava essa garota. Mas se era o sonho dela continuar estudando, o que é que eu poderia fazer, não é mesmo? E assim, ela foi para Colatina e a gente sempre se correspondia. Numa dessas cartas, aí eu falei do meu amor por ela. Ela também disse que me amava, mas que o melhor para nós era cada um seguir o rumo de suas vidas, porque ela não queria misturar estudo com trabalho, nem com amor. Como é que é isso? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Ela não queria misturar estudo com trabalho e nem com amor. Ah, é isso mesmo. Olha, amor, eu fiquei muito triste quando li o que ela me escreveu. Mas, mais uma vez, né, eu tive que concordar com ela que era o que mais certo podia fazer naquele momento. Porque eu parei de estudar por falta de condição de continuar. Mas se ela foi para o Espírito Santo para estudar, então ela teria que continuar até se formar, não é? Foi muito triste para mim e continua sendo, Maurício. Mas eu espero esquecer dessa menina e que consiga encontrar uma outra para alegrar o meu coração. Era o que eu tinha para te dizer. Agradece o jovem apaixonado de algum lugar de Rondônia. É, meu amigo. Meu amigo, infelizmente a realidade do ensino no nosso país é uma lástima. Quantos jovens que são obrigados a sufocar o seu sonho de se formarem por falta de condição para tal, né? Vocês vejam, em países que investiram na educação, que hoje são potências como a China, Japão, Alemanha e tantos outros, tudo partiu do princípio que eles tinham que dar total apoio para o estudo, para o ensino. Assim, em qualquer cidade, era possível qualquer jovem estudar sem maiores problemas. Você até poderá dizer, né? Você poderá até me questionar dizendo que a realidade deles é uma e a nossa é outra. Mas quem quer faz acontecer. Se não fosse essa corrupção desenfreada que assola o nosso país, esses roubos mirabolantes que se praticam com erário público, esse dinheiro poderia ser usado para a melhoria das condições de ensino, você não acha? De ensino, de saúde, transporte, muitas outras coisas. Mas coisas que o nosso povo carece. Aí é que está a diferença. Lá tem corrupção, mas é quase nada, é insignificante. Enquanto que aqui no Brasil é a coisa mais vergonhosa que se possa imaginar. E veja como é que é um efeito cascata, né? O problema da corrupção e da falta de oportunidade para os jovens. A coleguinha de infância que estudou ao seu lado, né? Que estudou ao lado do rapaz durante anos, teve que ir para outro estado para poder continuar os seus estudos. Ele teve que parar porque não podia abandonar seus pais para ir para outro lugar. Então, dois sonhos desfeitos por causa da má gestão e roubalheira de recursos públicos. Lamentável isso, meu rapaz, lamentável mesmo. Mas ainda vai chegar o dia em que nosso povo conseguirá sair dessa apatia, e se levantará contra esses corruptos e enganadores e farão uma limpeza geral no nosso país. Eu não vou ver isso não, mas eu tenho esperança de que isso venha a acontecer sim. Não que eu esteja fazendo apologia à violência de forma alguma, mas somente com a força do povo é que conseguiremos mudar alguma coisa, assim como os países que eu citei, a China, Japão, Alemanha e tantos outros conseguiram. O povo se cansou de ser roubado e espoliado pelos corruptos e resolveu agir. Quando o povo resolveu agir, aí sim tudo, quando o nosso povo também resolver agir, aí sim tudo vai mudar de verdade no nosso país. Oxalá. Mas, meu amigo, voltando à sua história, você demonstra ser um jovem de bom senso. Conseguiu perceber que as duas decisões tomadas pela sua amiguinha de infância foram sensatas e coerentes, e por isso acatou a decisão que ela tomou. Parabéns, viu, pelo seu discernimento, rapaz. Parabéns. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que te faça feliz, alguém que seja livre e que possa realmente viver ao teu lado. E alguém que venha te completar, né? Que venha te completar e que venha te dar uma motivação a mais para continuar a luta do dia a dia. Eu não sei se essa música aqui tem alguma coisa a ver com essa história, mas vou rodar assim mesmo, né? É o Bruno Marrone, Se Não Tivesse Ido. Então, roda lá essa música, beleza? Pensei que nunca ia te perder. Mas tudo que vejo faz lembrar você. Espero outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente, sorriso transparente, se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual.